pergunta onde Deus está. Nações se abalam, tudo passará, mas minha rocha não se moverá. Meu coração não vai parar de adorar. Alguém pergunta onde Deus está. Nações se abalam, tudo passará, mas minha rocha não se moverá. Meu coração não vai parar de adorar. Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu e o Senhor tomou. Eu vou dançar sobre toda dor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Alguém pergunta onde Deus está. Nações se abalam, tudo passará, mas minha rocha não se moverá. Meu coração não vai parar de adorar. Eu vou dançar